Rastafari, e a Babilônia que se lasca. Original está em casa. Afro, Ruto, Banca Terror, Tchadja, Tchadja, Tchadja, Tchadja, Manelik, Manelik, Manelik, Manelik, Manelik, Manelik. Sinta agora a sensação de paz, a vibração positiva que a música te traz. Dá no meio, vai pra cima, arruaça, Brasil, Babilônia, 2004, só faia. Banca Terror, Sete Vela, União, a utopia segue o ciclo no momento, só ação. Vamos gravar, gravar nosso som, espalhar, dobrar o abecedário na sua boca, enfiar. Fogo SP, Rio Babilônia, acorda preto, branco, saia da insônia. É o misto, é o poder de Tchá, Tchá, Tchá. São, mente sã, bom de espírito, andando pelas ruas com o coração limpo. Dizendo a alma, vem uma boa intenção. Na corrida da vida estão vários irmãos. Atrás da face rude, descubra as virtudes. Sem dar ideia pra fofoca, a razão se ilude. Então alimenta a fogueira que tem mais roupa suja pra lavar. A denúncia que não para, a vela não vai apagar. Não. Fogo SP, Rio Babilônia. Acorda preto, branco, saia da insônia. É o misto, é o poder de Tchá, Tchá, Tchá. A motivação vem na base de Venom, a vibe Marley, que bate, sente dor, quem não sabe. Flutua, viaja, para um pouco pra pensar, que o hip hop reggae tem pra te mostrar. Que assim seja, a justiça seja feita, SP Rio, ser humano se ajeita. Sobrevive na batalha, não para de correr, o que vem pra mim já, com certeza manda pra você. Fogo SP, Rio Babilônia, acorda preto, branco, saia da insônia. É o misto, é o poder de Tchá, Tchá, Tchá.